como é que é, mano? Se liga aí, chegado. Os homens tá em cima, pago baseado. Dá um tempo, mano, eles podem te pegar e vai ficar embaçado se a ideia não constar. A lei passa, grandão. Cuidado, chegado, não vacila, sangue bom, mas você não me ouve e tira um barato. E sai cantando bem alto. Vai liberar pra gente fumar. Vai liberar pra gente fumar. Outra vez pra marcar. Vai liberar pra gente fumar. Vai liberar pra gente fumar. Dá um tempo, mano, deixa pra depois. Cuidado, maluco, quando for dar um dois. A fumaça subiu, veio o cheiro do beck. A lei tá na fita. Cuidado, moleque. Os homens querem te levar algemado e te dar de bandeja pro delegado. Mas você nem liga e tira um barato. E canta bem alto. Vai liberar pra gente fumar. Me diz que usa como remédio. Ele diz que é bom pra curar o tédio. Diz que fica mais animado. Os homens não gostam, ele diz. É um pega, mano. É bom, é do bom, chega mais. Dá um pega enquanto não acaba. Ele não sossega, eu falo cuidado. Mas ele tira um barato e vai cantando bem alto. Vai liberar pra gente fumar. Vamos embora, maluco, o bicho tá pegando. Tem suspeito, quase na frente, cagueta. Só toma Coca-Cola, é metido a careta. Malandragem deixa pra depois. No 16 vão te levar pro xadrez. Mas você não me ouve, ainda tira um barato. E sai cantando bem alto. Vai liberar pra gente fumar. Vai liberar pra gente fumar. No refrão. Vai liberar pra gente fumar. Vai liberar pra gente fumar. Outra vez pra marcar. Vai liberar pra gente fumar. Vai liberar pra gente fumar. Dá um tempo, mano, deixa pra depois. Cuidado, maluco, quando for dar um dois. A fumaça subiu, veio o cheiro do beck. A lei tá na fita. Cuidado, moleque. Os homens querem te levar algemado e te dar de bandeja pro delegado. Mas você nem liga e tira um barato. E canta bem alto. Vai liberar pra gente fumar. Vai liberar pra gente fumar. Outra vez pra marcar. Vai liberar pra gente fumar. Vai liberar pra gente fumar. Ele me diz que usa como remédio. Ele diz que é bom pra curar o tédio. Diz que fica mais animado. Os homens não gostam, ele diz. Tô ligado. É bom, é do bom, chega mais. Dá um pega enquanto não acaba. Ele não sossega, eu falo cuidado. Mas ele tira um barato e vai cantando bem alto. Vai liberar pra gente fumar. Vai liberar pra gente fumar. Outra vez pra marcar. Vai liberar pra gente fumar. Vai liberar pra gente fumar. Se liga no refrão. Vai.